Alerta da Gondola Sádio, tá 3. Pode, pode. Afirmativo, desce para 2.000 pés, ajuste na 009, autorizado DLS, reporte estabilizado no localizador, 3858. Ok, descrições, desce para 2.000 pés, vai reportar com estabilizado, tá 3858. Azul 4070, squawk ident, clear the mile arrival, descending maintain flight level 050, altimeter 31009. Ident 090, confirm 050, altimeter 31009, Azul 4070. Afirmative, descending maintain 050. Tá 3560. 3560, aguarde para ingresso no pátio principal. Aguardando para ingresso, via Juliette 3560. Salvador, boa noite, T3662, informação Tango, passa 190 ao 160. T3662, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha o 060, o ajuste no 009. 060, ajuste no 009, 3662, chegada a Mari. Juliette, parte principal, Índia Alfa, ponto para torre no 8262. Juliette, parte principal, Índia Alfa, ponto pronto, 8262. 8262, por favor. Solo Salvador, boa noite, Webjet 5723, livrou. Boa noite, Webjet 5723, prossiga táxi via Alfa Juliette Gate 5. Alfa Juliette Gate 5, obrigado, 5723. São 3560, após a passagem da aeronave da companhia Airbus, que está taxindo através do Gate 7, prossiga seu táxi via Juliette por 9. Os Airbus da companhia prossegue no táxi da 3560. Localizador, tá 3858. Tá 3858, complete, final da minha torre, no 186. 786, tá 3858. Dois Salvador, uma boa noite, é o 3858. Boa noite, 3858, check trem, tem livre pouso, pista 10, 100 graus com 12 nós. Trem embaixo, checado, autorizado o pouso, 9310, na 3858. 0070, desce para 2009, livre alerta. 2009, clear to perform a electric way runway 10 as you can do the após a passagem do tráfego da companhia na final ali, mantém. Dan 3858 no solo aos 37, libera e chame o solo 219. Solo 219, tá por aí. 28, boa. Solo Salvador, boa noite. Alta 3858, fala exatamente. Solo Salvador, é o TAP 3858. TAP 3858, prossiga ataque via Alfa Juliette Gate 7. Alfa Juliette para o Gate 7, TAP 3858. Então, 3662, autorizado 2010, ajuste no 009, reportando ILS. 2000 no 009, 3662, reportando ILS. 303 decolado aos 39, controle em 1935. Aos 353, 1.03. Controle em Salvador, boa noite, 3603. Sobe 340, saída da EL 3.003. Fala 340 na da EL 3.003. Da EL da presente, 3.003. Autorizado. Ael, 3603. Salo Salvador é o gol 1885, autorização Guarulhos 400. Gol 1885, autorizado Guarulhos, nível. Qual é o resultado? 400? Confirme? Qual é o resultado? Ah, aqui eu tenho 400, agora fica a critério. A gente já tem pré-autorizado 360, que é autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10 com curva à direita, saída da EL, após EL, Lida, rua Bidove e após o Prisque 50. Frequência do controle 119.35 e o código é o 5552. Seria autorizado então 360, decola da 10, curva à direita da EL, transição Ligue, confirma? Leda, confirme. É, transponder 5552, 1935 ao controle. 1885, falando, azul com os Daniel Lide e outros, ok? Dael Eudes. Direto. E a saída é da EL ou transição? Não, só decola da pista 10, curva à direita, saída da EL, após da EL, Leda, voa até por Rio Eudes, após a 350. Ah, ok. Ok. Da EL, Leda e Eudes. Sim. Correto, nós passamos em fax. Degrees at 1-2-9. Clear to landing, runway 1024070. Salvador, boa noite, você não é 63, vamos ver, informação Tango. Gate Medos. 9, reporta no ILS. 2 e 1 PES, 2009, portará estabilizado. resposta Elta 3603, pode voar BDF? Negativo, vai manter a saída 3603. Tael, Leda, BDF, obrigado. Controle do Oceano 6310, possibilidade de manter velocidade e após mare? Oceano 6310, possibilidade de manter velocidade de mare reduzindo em Itaque? Autorizado. Obrigado. Azul 4070 on the ground at 46, vacate the runway, call ground 121.9. We'll vacate via Foxtrot and call ground 1219, Azul 4070. No 613, autorização para Brasília? Oi, 613, boa noite, autorizado Brasília, nível 360, via Apozinho 7, decola pista 1-0, curva direita, saída gole, transição fita, frequência do controle 119.35, código é o 5550. 360, autorizado Brasília, Apozinho 17, decola 10, curva direita, gole o fito, controle 1935 e aciona 5500. 5550. Para posicionamento no Uno, gol no 613. No 613, vai para o táxi. Vem para o trem táxi, no 613. Para o táxi, o gol 1825, POB 63. Estava com 427 de autonomia, alternamos com 5. Copiado com 20, 427.63, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de para pista 1-0. No ponto de espera, torre 1-8, na espalha 12. Juliette Alfa, 1862. Luiz, aqui é o último descido. clear, taxpoint taxiway Juliet, gate number 8. Roger, clear taxiway Juliet to gate number 8, Azul 4070. Solo Salvador, boa noite, o 3526, eu nomeio, informação Tango, solicitando 70 Aracaju. 3526, eu nomeio, copia 190. Copia. Está autorizado Aracaju, 190, via Golf 677, decola da pista 190, curva à esquerda, saída Puca, Caju, frequência do controle 19.35, o código é o 5562. Autorizado Aracaju, 190, pela Golf 677, decola da pista 190, pergunta Puca, tradução Caju, chama o controle 1935, aciona o 5562, é o 3526. Correto, neste profissionamento táxi. É 3662, solo 51, 219, boa noite. 219, 3662. Solo, Salvador, boa noite, está 3662, livrando na sua escuta. Só 3662, prossiga táxi via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, está 3662. Decolagem, pista 1 0 vento 0 8 0 graus 1 2 mais. Decolagem, 8. Alô, Salvador, TAM 3561, informação Tango, autorização Brasília 380. TAM 3561, autorizado Brasília, nível 380, via PU 17. Decola da pista no zero, curva direita, saída Gole, Osito. Frequência do controle 19.35, o código é o 5570. Autorizado 380 Brasília, via Upper Zulu 17, decolando da 10 com curva direita, Gole, Osito. 1935, ao controle 570, nosso transponder 3561. Correto, nós precisamos de táxi. Alfa, São Julião, está 3662. 3662, aguarde para prosseguir o táxi. Aguarde. Oito oito cinco, decola dois cinco três, controle um no mal três cinco, bom voo. 1985, obrigado. Boa noite, gol 1885, tão diferente. Controle gol 1885. No 885, sobe 360, saída da EL, vigilância. Confirmado 38. O 360, autorizado, você? É, foi autorizado 360. Ok, 360, na da EL, vigilância, o gol 85. Táxi, gol 6113, total de 55 a bordo, são 4 horas de autonomia, antena confirma. Autorizado, 63 no gás. Passa pelo ponto de espera, visto no zero, no ponto de espera, torre 198, decimal, 612. Ok, ponto de espera, 612, táxi, gol 1613. TAM 3662, táxi a critério, ou via Juliette, ou aguarda passagem da aeronave 737 da Gol, prossegue para o gate 3. Via Juliette para o 3, TAM 3662. informação, Salvador, boa noite, Objeto 583000, informação Tango, autorização 330 Recife. Objeto 5836, boa noite. Autorizado Recife, nível 330, via 358. Decolada pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1-9-35 e o código é 5566. 330, distribuído, decolada 10, Puca, Caju, 1935, controle. Pode repetir só o transponder, senhor? 5566. 5560, 536. Leve para o agendamento táxi. Boa noite, voo no meio no 3.010. Boa noite, voo no meio no 3, sem condições de decolagem imediata, sem parada. Afirmativo. Voo no meio no 3, livre decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 1-1 nós imediato. Autorizado, anel decolar 1-0, voo no meio no 3. Continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 090 graus, 12 nós. É 310, final, nossa escuta. Sané 6310, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 12 nós. Livre pouso, pista 10, Sané 6310. Ponto deu. Sané 935, grato. Boa noite, chegou no 613. Boa noite no 3, sobe 360, saída Gole, vigilância. Gole, subindo 36, agora no 613. Controle, Salvador, uma boa noite, gol 1398. Três nove oito, boa noite, 2000 pés, chegada maré, e 10 no ajuste, repórter MLS. Ativo, perdeu contato com o centro, está cruzando 16.025 milhas para maré. Descendo para 2000 pés, graças. Benza. Opa. Um abraço.